Bom, amigos, voltando agora para o nosso segundo e último bloco, onde vamos trazer os destaques das etapas de Phoenix, tanto da Nationwide quanto da Sprint Cup, os palpites para o final de semana em Las Vegas e a responder as perguntas dos nossos colegas, que como a gente acho que divulgou poucas essa semana, devem ser bem poucas também. A gente está com o tempo um pouquinho curto, porque o nosso amigo Hélio Lima tem compromissos familiares daqui a pouco, então a gente vai procurar abreviar um pouco e provavelmente semana que vem a gente já volta com o tempo suficiente para gravar um programa longo como aqueles que a gente fazia no ano passado. Vamos lá. Bom, vamos começar pela etapa da Nationwide, a Blue Jeans Go Green 200. A vitória ficou com Kyle Busch, liderou 155 voltas de 168 que foram completadas. A chuva acabou caindo, a previsão era de 100% mesmo de chuva. Ela caiu durante quase todo o dia e no final da tarde ela veio de forma definitiva e a NASCAR tentou, a espera foi quase de 2 horas, tentando secar a pista, mas aí quando ela estava praticamente seca veio uma outra rajada de chuva lá e a NASCAR foi sensata e se tratando de um evento que a gente pode julgar que não é tão importante, por exemplo, quanto uma Daytona 500, optou por encerrar a prova, já que a gente já tinha completado mais de metade das voltas, e a vitória acabou ficando merecidamente com o Kyle Busch, e conquistando a 7ª vitória dele na Nationwide em Phoenix. O segundo colocado foi o Harvick, que correu com o equipamento da Junior Motorsports pela primeira vez, né? Ele que ficou no comando 88, Brad Keselowski foi o terceiro, Kyle Larson voltando a andar bem foi o quarto, e Matt Kenseth o quinto. Elliot Sander foi o primeiro piloto regular da categoria apenas na 6ª colocação. Trevor Bayne foi o 7º, Regan Smith, vencedor da etapa de Daytona, foi o 8º. O novato Chase Elliott foi o 9º e outro novato, Ty Dillon, foi o 10º colocado. Eu deixando assim já fácil, a corrida foi amplamente dominada por Kyle Busch, apesar da pole do Keselowski, o Kyle Busch conseguiu avançar rápido e, sim, a gente via que não tinha ninguém na pista com equipamento para bater o carro número 54 da Joe Gibbs, assim. Então, a corrida foi boa, várias ultrapassagens, várias disputas de posições, os pilotos mais novos tentando cavar uma vaga ali, um lugarzinho ao sol, grandes disputas na pista, mas na liderança mesmo ficou fácil para o Kyle Busch conquistar a vitória. Bom, a NASCAR agora começou o ano, realmente o ano sempre começa na segunda etapa, né? Porque Daytona é uma corrida à parte, por se tratar até de uma loteria. Então, assim, começou o ano e já começou já mostrando como vai ser 2014. Mesma cara de 2013, os pilotos os Driver Cups vai continuar dominando a Nationwide Series. Não sei até quando a NASCAR vai tolerar isso, vai se arrastar isso. Isso, pelo menos essa coisa de Phoenix, é algo que eu temia já, que eu já vinha falando. Um top 5 só de pilotos que não marcam pontos. E isso aí, lá na frente, por exemplo, você olha e você fala, o maior resultado podia ter ganhado aquela corrida. Sim, podia ele ter ganhado. Mas graças aos pilotos que vêm destemperar a categoria, acaba não acontecendo. O cara, o Busch dominou a corrida, teve até a hora que ele entrou no pitch em primeiro, voltou em primeiro, domínio total do Kyle Busch. O Kevin Harvick, é o que eu falei já, vamos ficar de olho nesse carro 88, que ele vai ser aquele mesmo Kevin Harvick de 2006, 2007, 2006, se não me engano, ganhou 9 corridas, e 2007 foram 6. E o Kevin Harvick, com esse carro 88, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez naquele ano lá, ele vai dominar, vai vencer bastante corrida também. E o Brad Keselowski também vai ser, esse carro 22 vai ser outro carro apelão também, vai continuar o mesmo carro apelão. Penso que nós vamos ter, assim, vai ter um Toyota, um Chevy e um Ford, é o 54, 88 e 22. Esses carros devem dominar as futuras corridas que vão acontecer para frente aí nas próximas corridas. E sim, espero que isso não venha acontecer, mas com certeza vai ser um algo, vai ser um norte, realmente isso vai acontecer mesmo. Falando do pessoal que realmente que interessa, né, na categoria, Cedro, Bane e Smith vai ser os que vão lutar pelo título, com certeza eles vão lutar pelo título. Chase Elliott, Ty Dillon, Brian Scott, o James Bush também, o Dillon Kiozniewski, ele vai entrar como um figurante mais longe aí, eu acredito. O Brandon Goga também deve aparecer. São mais ou menos os pilotos que devem aparecer esse ano aí, mais ou menos também as posições de chegada dos pilotos. Então, assim, nessa primeira corrida, que, depois, após Daytona, parece que já vamos ter mais ou menos como vai ser o ano. Penso que Cedric, Ben, Smith, esses realmente vão estar pelo título esse ano. Os outros vão ser, talvez, se crescerem no decorrer do ano, se conseguirem bons resultados no decorrer do ano, quando chegar mais no final, aí o pessoal já começa a dar uma escapada, vamos ver quem que vai sobrar. Mas é o que eu falei mesmo, Cedric, Ben e Smith vão ser os três que vão estar pelo título esse ano. Hélio? Então, pessoal, eu achei terceira vitória seguida do Kyle em Phoenix, né, pela Nationwide Series. O carro dele dominante durante toda a tarde. É um ponto muito interessante para mim, como o Léo falou, é o Kevin Harvick. Eu acredito que a presença dele na Junior, além da chegada do Chase Elliott, que a gente acredita que com isso a equipe de Rick Hendrick vai começar a fornecer equipamento melhor, né, com o dinheiro da Napa, né, que pelo que me parece também vai patrocinar o Rick Smith em algumas provas, né, há de se crer que essa equipe vai subir de nível, vai conseguir chegar no nível da Richard Childress e quem sabe passando ali a própria Ford com a Penske, né, o carro 22 e o carro 54. Eu não sei quem são os outros pilotos que vão dividir esse carro 88, que eu acho que a partir da sexta a prova vai passar a ser o carro 5. Mas eu acho que esse carro aí possivelmente possa vir brigar com 54, com 22 durante o ano, pelo campeonato de donos, né? Lembrando que o carro 22, a gente vai ter o Ryan Brayney, né? Por pelo menos 15 provas, né, pessoal? Isso aí, de certa maneira, possa estar trazendo um nome diferente, fora os Cup Drivers, a brigar por vitórias. Outro ponto muito interessante aqui, durante a tarde, eu não estava podendo assistir a prova no momento, né? E olhando por atualizações, eu achava que o Ryan Reed tinha andado mal, assim, né? Até para fazer justiça. Eu gostei muito dele do Chris Buescher durante a tarde, né? Os dois sempre muito combativos ali, perto do top team. Para novos pilotos, né, chegando à categoria, eu gostei bastante do desempenho deles. Quanto ao campeonato, né, é o que o Léo falou, né? Os veteranos, né, Rick Smith e Elliott Sadler, principalmente, têm a responsabilidade, têm a experiência para brigar pelo título. Agora, o Trevor Bayne, para mim, está sendo uma grande surpresa no início do ano. Eu não acreditava que ele poderia melhorar do que ele fazia no ano passado, mas me parece que esse ano ele vai estar forte, né? Ele é segundo na tabela, né? Enfim, quanto aos rookies do ano, a gente vai ter uma grande briga entre o Tardino e entre o Ty Dillon, o Dylan Kniefsky, né? Kavanievski, né? Enfim, e o Chase Elliott, né? Vamos ver, o Chase já mostrou nesse fim de semana que não vai dar muito sossego pro Ty Dillon, não. O Dylan, eu acho que com o passar das provas ele vai ir adquirindo mais e mais consistência e possa chegar num desempenho muito parecido com o que o Kyle Larson vai ter. Inclusive o Larson, mesmo sendo um Cup Driver correndo aí, foi muito bom ver ele andando na frente de um Matt Kenseth e conseguindo se recuperar durante a tarde. E um outro piloto que eu quero lembrar aqui, que para mim meio que me decepcionei, foi o Dakota Armstrong, carro 43, carro da Richard Petty Motorsports, carro que para top 15, né, terminando fora desse parâmetro, eu acredito que seja um piloto que não está no carro correto. Tem outros pilotos que mereciam estar com esse equipamento. Beleza, então vamos lá, vou puxar o campeonato da Nationwide como está agora. O Egan Smith segue liderando, 83 pontos agora. Trevor Bayne é o segundo com 78. Elliott Sadler é o terceiro com 77. Ty Dillon vem em quarto com 71. E o Dylan Kwiatkowski, apesar de não ter terminado no top team, é o quinto colocado com 67 pontos. Brendan Gaughan vem logo atrás com 66, Chase Elliott é o sétimo com 64, James Buescher o oitavo com 60, Brian Scott o nono com 60 e Mike Wallace o décimo com 55. Bom, o Ryan Reed, que é um dos novatos também, que está no 16, que acabou destruindo o equipamento por dois finais de semana, em Daytona ele acabou batendo depois da bandeira quadriculada e agora em Phoenix ele foi vítima, eu atribuo o acidente dele à chuva. Até fazer um comentário rápido, o Bubba Wallace e o Ryan Blaney ficaram tirando sarro dele no Twitter depois do acidente, porque quando ele rodou, ao invés dele tentar frear o carro, ele fincou o pé no acelerador e acabou indo direto para o mundo, né? Depois o próprio Ryan Reed veio se defender, acabou não mencionando os dois pilotos, mas disse que rookies cometem erro e tal, que acontece. Mas durante a prova, sim, eu até achei que ele fez um bom trabalho. Bom, Nationwide é isso aí. Algum comentário sobre o campeonato? Ô Pedro, sim? Uma coisa curiosa durante, pelo menos, essa prova de Phoenix, é o Mike Wallace, né, correndo de Dodge, né? Engraçado que ele saiu da equipe do Johnny Davis, a JD Motorsports, né, que corre o Lando Cássio e o Jeff Unger, né? E ele, mesmo com Dodge, modelo antigo, né, carro que era da Penske, ele tá andando na frente da antiga equipe, né? Chega a ser engraçado, né? Que a equipe, de certa maneira, tentou se renovar, né? Não renovando um veterano, e um veterano com equipamento do Carl Long, né? Que é um guerreiro aí, que sempre tá lutando aí para colocar carros a cada fim de semana. Tá conseguindo andar na frente dessa equipe. Que tem equipamento novo, né? É onde a experiência conta, né? É lógico que ele não vai se manter nessa posição no campeonato, né? Ele já terminou em Phoenix em 20º. Ele andou muito bem em Daytona, mas, assim, é interessante ver isso aí. O comentário é bem válido sobre chegar à frente da antiga equipe, né? Que é a equipe do Johnny Davis, né? Inclusive, o Lando Cassio terminou na frente dele essa etapa, mas não suficiente. Como o Lando Cassio, acho que não disputa os pontos na Nationwide, né? O rival direto seria o Jeffrey Earnhardt. Algum comentário seu, Léo? Tem, o Ryan Sieg. O Ryan Sieg, ele até agora fez duas boas corridas, né? Tanto em Daytona, como agora em Phoenix. Até se não me engano, nessa corrida em Phoenix, eu acho que foi nessa corrida, que ele até teve um problema e acabou parando em bandeira verde, tomou volta e voltou, recuperou e terminou bem, terminou no 14º. Ele chegou a aparecer no top 10 ali, até no top 5, andando bem mesmo, bem lembrado. Eu cheguei a comentar isso aí no Twitter, ele tava ficando bem destacado. E olhando o campeonato, ele tá em 13º, muito cedo ainda, mas ele tá em 13º, faz um bom ano, né? Bom começo de ano para ele. E assim, espero que o Ryan Sieg esse ano tenha boas corridas e termine o ano bem com o multicar da RSS Racing. Léo, só mais um cumprimento. Eu tava ouvindo, assisti pela transmissão da Fox Latina, né? Segundo o repórter que está no circuito, a equipe dele só tem 5 pessoas. Ou seja, trabalho heróico, né? A velha escola, como você adora, né, Léo? Bem old school mesmo. Eu esqueci aqui, eu separei também aqui, pessoal. Isso eu queria perguntar. Para vocês, o Dakota Armstrong no 43, que era do Michael Anetti ano passado, tá fazendo um bom trabalho ou é ainda muito cedo para falar alguma coisa? Olha, Léo, na minha opinião, ele tá fazendo o que eu esperava, mas eu acho que quando você tem um cara como Corey LaJoy à disposição, o Dakota tem tudo para ser um bom piloto daqui a alguns anos, assim, se fizer um trabalho direito, mas tem gente muito mais talentosa sem carro, mas é a lei, né? Vamos torcer pro Dakota melhorar, né? Ele da Motorsport, da Sfer, que era uma terceira operação, mas ele não correspondeu ao que se esperava dele, né? E assim, acho que esse carro da Richard Petty pode andar mais na frente um pouco, mas vamos dar um desconto que ele tá se adaptando ainda, né? Então, não tá fazendo feio, né? Não tá envergonhando. Foi o primeiro piloto a terminar fora da volta do líder na 18ª posição. Ainda é um pouco cedo, mas eu acho que ele tem condições de colocar esse carro mais à frente. E lógico, né, você tendo o Corey LaJoy doido para subir, mas sem injeção financeira, né, a equipe acabou optando pelo Dakota, que entrou com o patrocinador e um pouquinho de dinheiro. Olha, você estava falando do Ryan Reed, eu lembrei aqui agora. O Ryan Reed, ele destruiu o carro no final das duas corridas, né? Foi no finalzinho lá em Daytona e no finalzinho da corrida em Phoenix também, que aí bateu e logo, logo começou a chover já e acabou a corrida, né? O Ryan Reed está aí, duas corridas, dois prejuízos, mas assim, não durante a corrida, foi no finalzinho da corrida mesmo. Eu ainda penso ainda que ele só bateu porque começou a cair muita água na 1, ele acabou rodando ali, infelizmente, ele foi o sorteado em receber toda a água nos pneus ali, ele acabou sendo, devido ao chuvisco ali na 1, ele acabou batendo ali, senão ele não teria, talvez, ter conseguido esse acidente com ele. 3 batidas em 2 corridas. Concordo. Vamos ver o que ele vai fazer mais adiante. Está cedo ainda para julgar, por enquanto, todos os novatos aí na Nationwide Series. Bom, mudando de pato para ganso, né? Vamos lá agora falar sobre o domínio do Harvick na etapa de domingo, a The Profiri on CNBC 500. É, 500, na verdade, né? Que são 500 quilômetros, não são 500 milhas. Bom, o Harvick dominou o evento, liderou 224 das 312 voltas. Depois que largou em 13º e com 9 voltas ele já estava no top 5, a gente já podia ter uma ideia do que foi visto nos treinos livres, deveria ser repetido na corrida. Todo mundo tinha alertado que talvez ninguém teria carro em treino de corrida para competir com o Harvick. O único que se esforçou um pouco para fazer isso foi o Dale Jr., mas muito atrapalhado pelo Joey Logano, que em toda relargada empurrava o Harvick e depois ficava defendendo a posição. Bom, a prova foi quase livre de incidentes, na verdade, né? Apesar de várias bandeiras amarelas, a primeira foi uma bandeira amarela de competição na 36, né? A segunda, detritos na pista. Aí a gente teve um acidente, talvez o acidente de maior proporção, envolvendo o Danica Patrick, Justin Allgaier e eu não lembro quem estava no 32, o Travis Scrapple. Isso. Depois a Danica rodou sozinho, mais uma por detritos, outra por detritos. Depois uma do Gillan rodando sozinho com o pneu furado. E a última, na 303, o carro do Kurt Busch com o motor estourado no finalzinho. Bom, domínio absoluto de Kevin Harvick, que não tinha adversário, assim como o Kyle Busch não teve adversário no sábado. Dale Earnhardt Jr. mostrando que após a vitória na Daytona 500 está em ótima fase. Chegou em segundo lpenúltimo lugar. Os dois carros da Penske que largaram na pole e na outside pole, terceiro e quarto colocado, Brad Keselowski em terceiro, Logano em quarto. Jeff Gordon e Jimmy Johnson, quinto e sexto. Ryan Newman fez uma excelente prova também, terminou em sétimo, né, com o equipamento do Richard Childress, correndo pelo 31. Carl Edwards, bem discreto, foi o oitavo, assim como o Kyle Busch, pareceu pouco também, foi o nono. E Jamie McMurray, que largou no top 10, foi o décimo. O melhor novato nessa etapa foi o nosso querido amigo Kyle Larson, na 20ª posição. Chegou a andar um pouco melhor, né, do que isso aí, brigando por top 15 ali, largou entre os 10 primeiros, mas no finalzinho ele acabou caindo e terminou em 20º. Deixa eu ver quem mais de destaque aqui rapidamente. Bom, sobre a Danica, achava que ela vinha fazendo uma bela prova, mas dentro dos padrões que eu espero dela ali de 20º, 25º, que era onde a gente já tinha dimensionado que ela deveria estar andando, e ela acabou se envolvendo com o Allgaier, depois até eles discutiram depois da prova lá, o Allgaier tentou explicar o que aconteceu para ela e assim, sabe? Tiro o corpo dela lá que peitar ele. Isso, eu tiro que ela vinha fazendo uma boa prova, ela acabou sendo envolvida nesse acidente. Ela ainda está sofrendo um pouco como um para-raio de acidentes, né? Quem me decepcionou bastante foi o Austin Dillon, que sofreu muito no número 3, nessa corrida lá em Phoenix, finalizando em 24º. Bom, Léo, eu vou chamar você e o L aí, vocês podem trazer o que vocês viram dessa etapa de domingo lá em Phoenix. Aproveitando o assunto, Danica Patrick, né? Danica Patrick é 4 corridas de Phoenix, 4 batidas. Infelizmente, parece que ela não nasceu para correr em Phoenix. Ela e Phoenix não dá certo, gênio. Mas enfim, vamos lá. Foi uma corrida dominada pelo Kevin Harvick, como você falou, Pedro. Nos treinos livres, nos parques de sábado, eu acompanhei os dois e vi o Kevin Harvick dominando os dois. Ele era rápido tanto nas 10, acima de 10 voltas consecutivas, acima de 5 voltas consecutivas ele tinha também o melhor tempo, e teve o melhor tempo da tarde de sábado também, o Kevin Harvick. Então assim, o Kevin Harvick estava com o carro extremamente perfeito. E não teve jeito, não tenho o que falar, não tenho o que argumentar. A dupla da Penske até tentou pressionar muito ele a tarde toda, tentou apertar ele. O Joe Logano, heroicamente, conseguiu liderar algumas voltas, cerca de 70 voltas. Mas de resto, foi só isso mesmo. Não aconteceu nada de normal. Kevin Harvick dominou a corrida. Foi uma tarde Kevin Harvick em Phoenix. Então, parabéns ao Kevin Harvick, chegou a sua 24ª vitória na Sprint Cup, a sua 5ª em Phoenix, um bom número para o Kevin Harvick, e mostrando que o Kevin Harvick, parece que o Kevin Harvick vai ser, esse ano, o Matt Kenseth do ano passado. Mudou de equipe, está com a autoestima elevada, está vendo o resultado, parece que o Kevin Harvick vai ser o piloto igual o Matt Kenseth do ano passado. Já falando do Matt Kenseth também, o Matt Kenseth eu penso que ele vai dar uma esfriada no Matt Kenseth esse ano. Talvez não vai ser o Matt Kenseth forte como foi no ano passado. Eu queria também destacar um pouquinho da RCR. A RCR agora tem o Ryan Newman, o Austin Dillon e o Paul Menard. Então assim, o Ryan Newman vai ser o carro-chefe dessa equipe aí. Terminou dentro do top team, fez uma boa corrida, parabéns para ele. E outro piloto também que eu não esperava nada, a tarde inteira eu não esperava nada dele, falou assim, puto, podia ficar gordo, mais uma corrida sem fazer nada. E no final terminou dentro do top 5, parabéns para ele. O Jimmy Johnson também, foi uma tarde espetacular dele também, mas ele também não chegou a liderar. Mas foi uma tarde espetacular dele também, tanto é que ele teve problema no pit, voltou em 13º para a pista, e depois disso, logo, ele já estava quase lá junto, lá na frente, lá butuando o pessoal lá da frente. Lá. Foi uma corrida muito boa, corrida bem movimentada, uma corrida com bastante acidente, bastante coisa. E o Kurt Busch, né, já teve o seu problema mecânico, infelizmente foi final de corrida para ele, bem no finalzinho mesmo, o motor foi estourar, terminou só em 39º. Vamos ver o que tem para acontecer mais, o que ele pode fazer durante esses restinhos de corridas do ano aí. Hélio? Opa, pessoal. Então, para mim, pelo que se viu na tarde, qualquer resultado que não fosse a vitória do Kevin Harvick seria uma grande injustiça. O Harvick, o chefe de mecânicos, o Rodney Childress, né? Fizeram um trabalho espetacular, era o carro dominante. Dei o Anha Jr. pelo segundo fim de semana consecutivo. Mostrando que se a gente for pegar uma sequência das últimas 10 corridas da Sprint Cup, montando as provas do Chase no ano passado, se for vier na pontuação, o Dale Jr. seria líder, né? Fala, né? Pegando a partir da Dale Hampshire, né? Kansas, as provas assim. Para mim, outra dupla, a equipe que foi muito, mas muito bem, foi a equipe de Roger Penske, desde o treino também, com a sua era fila. Para mim, o Joe Logano, mostrando que já é um piloto maduro, na atuação que ele teve, fez o que podia, grande prova. Ele vai ali, o Léo já citou também, teve uma atuação espetacular. Outro piloto que a gente tem que lembrar aqui foi que Demir, que mais uma vez fez um grande trabalho, e se a gente for ver, considerar o carro dele, o carro da Fuente Roy, o Almond Teacher, como o carro da Fischer Tilda também, já que tem a aliança técnica, ele foi o segundo melhor carro da. Com esse equipamento. Quanto aos rookies, uma tarde muito difícil para todos. O Larson, como o Pedro falou, teve um início bom de prova, conseguiu largar entre os 10 primeiros, foi caindo com o decorrer da tarde. Só que, se teve algum azar ali naquela hora, em algumas bandeiras amarelas ali, acabou perdendo o Lucky Dog, mas conseguiu terminar na volta do líder e com o carro inteiro, né? Que para um estreante é fundamental. O Cole Whip, o Alex Bowman, a gente colocando as proporções do equipamento que eles têm ali, e a questão de você andar no top 30, eles foram muito bem também. O Bowman teve problemas, terminou mais atrás, e o Whip terminou em 26º, que é um bom resultado para um piloto que, nas primeiras provas, agora vai ter que lutar para se qualificar, né? São esses meus destaques. Bom, então, eu que abri aqui o campeonato, porque eu fiquei bem curioso com a pontuação de alguns pilotos. A gente tem o Martin Truex Jr. em 35º no campeonato de pilotos, ele que terminou essa corrida na 22ª posição. O Kurt Busch, que também não foi tão bem em Daytona, terminou assim apenas 39º, ele vem no campeonato na 30ª posição. A Danica Patrick é 39ª. Ela vem à frente de pilotos que fizeram duas largadas. Para se ter ideia, o Josh Wise, com a largada só, está na frente da Danica Patrick. Mesmo caso do Terry Labonte e do Bob Labonte. Aí, Michael Annett é 38º, que é um dos candidatos a novato. Vem próximo do Parker Kligerman, que é o 37º. Então, Kurt Busch e Ryan Truex precisam vencer corrida urgentemente, caso queiram classificar para esse novo formato de chase. E precisa também escalar o pelotão, tá pelo menos entre os 20 para garantir vaga. Senão não adianta nem vencer corrida. Eu ainda acho cedo para abrir o campeonato de novatos, mas olhando por cima aqui, o melhor ainda é o Austin Dillon, na 16ª posição. O Kyle Larson, que teve o revés lá em Daytona, vem na 28ª e acho que a briga vai ficar entre esses dois mesmo. Apesar do Cole Whip estar em 25º. Bom, então sobre Phoenix é isso aí, vitória mais do que merecida de Kevin Harvick mesmo, é uma prova relativamente pacata, mas assim como a da Nationwide, é uma prova muito boa, com várias disputas no pelotão intermediário ali, dentro do top team, no final com essas bandeiras amarelas aí, alguma alteração em relação a pit stops e tal, para mim de destaque mesmo esse 7º lugar do Ryan Newman. No mais, a gente já esperava que o Kevin Harvick viesse bem. Dale Earnhardt Jr. mantendo a excelente forma depois da vitória. Os dois carros da Penske, seguido de dois carros da Hendrick. E Joe Gibbs parece que esse ano vai ser a terceira força. Talvez até a quarta força aí, lutando contra os carros da Hendrick, da Childress e do time de Rick Hendrick. Mas em algumas pistas a gente sabe que a Gibbs comanda, e a gente deve começar a ver isso aí a partir de Fontana. Bom, vamos puxar então aqui já, moçada, emendando, já que a gente está querendo economizar tempo, porque o Hélio daqui a pouco tem que sair. Vou puxar o entrelist já de Las Vegas, para a gente já falar mais ou menos o que acha aí. Bom, de novidade em Las Vegas a gente tem... No 20 segue o Matt Kenseth. Brad Keselowski segue no 22. A gente tem o 33, o Matt Crafton vai fazer essa prova, né? O atual campeão da Truck Series. Quem mais aqui? David Reagan vem no 98. E o Dale Jr. assume o 88, que ele correu em Daytona, o Hart correu agora em Phoenix e o Dale Jr. volta no 88. Bom, meu palpite para ficar com a vitória lá em Las Vegas, eu vou apostar num piloto regular, eu vou apostar em Kyle Larson. Olha, eu vou apostar no Brad Keselowski. Digo, Léo, eu acho que o Keselowski ganha esse fim de semana na Detroit Series. Então só eu que fui diferente, apostei em Kyle Larson. Bom, na Sprint Cup, outra coisa, só 38 carros inscritos, tá? Não teremos o grid cheio para Nationwide em Las Vegas. Ainda pode ser que alguém se inscreva até o final, mas por enquanto só 38 carros. Na Sprint Cup, a gente tem a volta de Trevor Bayne no 21. Já são 48 carros inscritos, um grande número. A gente tem Dave Blaine no 77. A gente tem J.J. Alley no 44. A gente tem o Michael McDowell no 95. A gente tem o Joe Nemechek no 87. É, quem mais aqui de curioso? Timmy Hill no 33. Timmy Hill no 33, boa. Quem mais? É isso aí. De novidade, assim mesmo, acho que esse que nós citamos. É, quem precisa se qualificar no tempo? Cole Whiff, J.J. Yeley, Dave Blaine e Michael McDowell. É, o Buchão, apesar de não ter owner point, já está classificado porque tem um Provisional Championship. Caso nenhum dos últimos campeões, Jimmy Johnson, Tony Stewart e Brad Keselowski precisem utilizar, já a vaga já é do Kurt Busch. É, bom, para Las Vegas, complicado, talvez uma pista que chama um pouco os Toyotas, mas eu tô apostando que vai ser vitória de algum carro Ford aí, quem sabe Craig Biffle no Victor Hill. Eu vou apostar no vitória do Danny Hamlin. Olha, eu acho que o Carl Edwards vai vencer. Também fechou de Ford. E interessante para ver como os pacotes aerodinâmicos vão se comportar nesse oval, que é o primeiro uma milha e meia da temporada, né? É, a gente teve Daytona, um Super Speedway, os carros proporcionaram uma excelente prova. Em Phoenix também tivemos uma excelente prova, mas tivemos um piloto que é um exímio acertador, e que eu já tinha citado isso no ano passado, que consegue trazer para a pista alguns setups dos antigos coils, né, dos carros antes do corte, da caixa de sapato. Ele consegue trazer para esse Gen 6 algum desses acertos, e tem funcionado, e foi isso que o pessoal tinha mencionado durante o final de semana. É, e é bem possível que em Las Vegas alguma coisa desse tipo se reflita, mas ainda assim eu acho que os Fords devem andar melhor lá em Las Vegas, fechando também com ele, mas eu acredito que é uma prova mais para o Greg Biffle, o nosso querido piloto arroz doce, como o nosso amigo Leonardo Minas chama. Bom, eu falei a condição dos pilotos lá atrás, mas não falei a condição dos pilotos aqui na frente no campeonato da Sprint Cup. Bom, a gente tem Dale Earnhardt Jr. liderando com 90 pontos, seguido de Brad Keselowski com 84. Jeff Gordon é o terceiro com 80. Kevin Harvick subiu 11 posições. Kevin Harvick ganhou um monte de posição, gente. Mas ele está em quarto. Jimmy Johnson, quinto. Joey Logano, sexto. Kenseth, o sétimo. Danny Hamlin, o oitavo. Carl Edwards, o nono. Jamie McMurray, o décimo. Greg Biffle, o décimo primeiro. Casey Mears, o décimo segundo. Rick Stenhouse, o décimo terceiro. Kyle Busch, apenas o décimo quarto. Ryan Newman, o décimo quinto. E Austin Dillon, o décimo sexto. Esses 16 primeiros estariam classificados no Chase, né? Kevin Harvick deu o Júnior por vitória, já garantidos, certamente no Chase, e os demais entrariam por pontos, mas ainda a gente tem 24 etapas até a definição dos 16 que vão ocupar essas vagas. Ainda meio confuso esse negócio desse novo formato aí, eu acabei falando um pouco disso, mas eu vou esperar mais. Ainda não me agrada, mas vamos ver como é que vai ser no final lá em Miami, né? Quem sabe as coisas melhorem e eu me adapto a esse novo formato. Comentários, Leonardo e Eli? Olha, não tem muito para falar não. Eu começando o campeonato agora, então tem muita coisa para acontecer ainda. Muita coisa para reformular ainda. Mas só um destaque rapidinho aqui, Kurt Bauer, depois de Daytona, ganhou 16 posições no campeonato. Então, esse novo regulamento praticamente deixou as cartas embaralhadas. Né? Tudo pode acontecer, um piloto que possa estar com o chão pode fazer 17, 18 corridas muito ruins, ele ganha uma corrida e praticamente já se coloca no chase. Ou seja, fica praticamente imprevisível. É aquilo que nós discutimos no podcast anterior, né? Não dá para imaginar como que vai ser até o final, se alguns pilotos vão se poupar e tal. Bom, eu coloco já de cara Dale Jr. como um dos grandes candidatos ao título. mantendo a boa fase, lógico que ele deve passar por algumas alterações ou não, mas seria o meu grande palpite para o título esse ano. Dale Jr. talvez finalmente conquiste seu primeiro título na Sprint Cup. Migrando para as perguntas já, né, que a gente está emendando tudo num bloco mais curto essa semana, a gente tem uma pergunta apenas só do Guilherme Martins. Eu não recebi nenhuma via Twitter, pelo menos que eu me lembre recentemente. Talvez o Anderson deva ter tentado perguntar alguma coisa aqui, mas semanas atrás, então a gente vai ficar devendo, mas a gente promete responder na próxima semana, quando a gente vai gravar com um pouquinho mais de tempo. Bom, a única que a gente tem é do Guilherme Martins. Ele pergunta, qual é a expectativa de vocês em relação à disputa de rookie? Desculpa, gente. Qual é a expectativa de vocês em relação à disputa de rookie do ano nas três categorias? Me dá uma vontade danada de espirrar agora. Eu não sei o que é pior, eu espirrando ou a Laika latindo lá na casa do Leonardo. Então, a única pergunta é do Guilherme Martins sobre os rookies, os novatos. O que, que a gente espera dos novatos e aí quem vai ganhar? Ou não? Bom, esse título? Com certeza, esse ano da Sprint Cup, os rookies esse ano, vai ser um campeonato à parte. Vai, com certeza, pode esperar que vai pegar fogo. Principalmente, né, quem tem os dois melhores equipamentos, que é o Austin Dillon e o Kyle Larson. Com certeza, vai ser uma briga muito boa. Essa vai ser, de todos, essa vai ser a melhor briga da Sprint Cup. Na Truck Series a gente só tem praticamente dois rookies para disputar a temporada completa, que é o Mingus e é o Ben Kennedy, né? O Kennedy sai como favorito por correr com o carro da Turner, né? Já na... Lembrando que o Tyler Reed, que ele também disputa o rookie, só que só vai correr só apenas 15 corridas, portanto fica praticamente inviável. Na Nationwide Series, eu acho que vai ser uma briga semelhante à da Sprint Cup, porque Ty Dillon, Chase Elliott, o Dylan, KNF, a coisa vai ser bem disputada. Já na Sprint Cup, é o que a gente está batendo. Deve ser Kyle Larson e Austin Dillon, com vantagem para Austin Dillon por causa da Richard Childress, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, em relação aos novatos, na Sprint Cup eu acho que é bem isso. Está bem definido que vai ficar entre Ty Dillon e Kyle Larson. Eu estava meio empolgado com o Ty Dillon, mas agora eu fiquei meio cabreiro em relação a esse resultado dele em Phoenix. Eu quero ver como é que vai ser o comportamento dele nessas outras pistas, pelo menos nas primeiras 10 etapas ali. O Kyle Larson a gente já sabe que ele anda com o equipamento dá, né? Agora, vamos ver se a gente não vê o Austin Dillon meio burocrático aí, com medo de se envolver em acidentes e tal. Isso pode acabar prejudicando ele no campeonato de rookie, que tem uma pontuação diferenciada. Na Nationwide, eu acho que o Dylan Kwiatkowski vai acabar levando esse título, sofrendo um pouco ali, talvez, com pressão de Chase Elliott, que a gente não pode descartar que está andando num bom carro, e de Ty Dillon. Eu estou cravando o Dylan, mas por achar por gosto mesmo, assim, mas se fosse levar em consideração o equipamento, acho que Chase Elliott deve ficar com o título. A gente vai ficar devendo responder a pergunta do Guilherme Goral no Big One. Eu até abri o site aqui para ver, mas eu não sei se tá lá no podcast. Vamos tentar resumir, Leonardo, rapidão aí. Vamos deixar o Guilherme satisfeito aí. Parece que ele fez umas perguntas meio longas. Eu tô abrindo a página aqui. Só um minuto, gente. Ou se o Léo puder copiar elas para mim, vai me ajudar bastante. O negócio aqui é meio improviso, tá? Vocês não ligam, não. No Twitter aqui, ó. No Twitter aqui ele fala sobre o Big One em Daytona e sobre o Phoenix, a decepção do ele pergunta sobre o time da Street Haas mesmo, praticamente é isso. Vamos ver aqui, eu vou abrir para mim resumir. Sobre a Daytona, mas sobre Phoenix, decepção, o 3 e o Smoke 3 da vida com o 4, o ano promete para ele e 88. Basicamente a pergunta é se nós devemos ficar empolgados com o Kevin Harvick e com o Dale Jr. por esse início de temporada. Bom, com certeza sim, né? São dois pilotos que foram muito bem no final do ano passado. E se fosse o título, se fosse esse formato de chase nesse ano, fosse o ano passado, esses dois aí teriam apontado para cima do Jimmy Johnson. Talvez a história seria até um pouco diferente. Mas foi um. Assim, eles cresceram bastante no ano passado. E esse ano já mostraram que tão forte que devam brigar, vão almejar alguma coisa assim, com mais bravura, com mais garra lá no final do ano. Então, com certeza vamos ficar de olho nos dois, que eles estão andando bem e promete ser uma grande surpresa no final do ano. Então, pessoal, é complicado falar, porque esse novo sistema do Chase vai ser totalmente diferente do que a gente já teve. Eu acredito que vai ser uma coisa muito, como posso dizer assim, aqueles pilotos como o estilo do Kevin Harvick, que consegue fazer duas, três corridas fortes, assim, vão ser muito beneficiados por esse novo regulamento do Chase. Eu não sei se, sinceramente, eu não sei se o Keselowski e o Logan seria um fator, assim, pelo título com esse regulamento no ano passado. Depende muito do momento. Então, cara, eu acho que Kevin Harvick e Dale Jr. sim vão se manter assim até o final. Eu quero observar o trabalho da Penske, eu acho que esse formato dá mais chances para Joey Logano do que para Brad Keselowski. Eu acho que o Brad Keselowski tem mais chance de se envolver em confusão. Sobre Austin Dillon, bom, como eu disse antes, né, não estou muito empolgado, não. Quero esperar aí pelo menos umas 10 provas para ver como vai ser o desempenho. Em Daytona foi muito bem, mas é um SS, a gente tem que levar em consideração que talvez seja mais fácil de pegar o jeito de pilotar lá do que em outros circuitos, e talvez ele está se poupando, né? Eu acho que é isso. Bom, a gente fica devendo, moçada, peço desculpas, porque a gente tá fazendo um programa mais curto essa semana, que a gente tá retornando aí depois de duas semanas fora, por problemas particulares, eu por trabalho, o Léo teve um problema de saúde lá na família dele, que a mãe dele acabou ficando hospitalizada a semana passada inteira. Mas nós estamos voltando aí, vocês podem ficar tranquilos que a partir de agora a gente vai tocar sem parar, como foi no ano passado, tá? Algum comentário de vocês mais aí, ou a gente já pode estar encerrando esse programa? Não, pode encerrar, só falar que até agora, né, tivemos boas corridas, promete ser um bom ano da NASCAR esse ano, das três categorias. Penso que principalmente a Truck Series vai ser interessante ver as caminhonetes com a frente maior, e ano que vem é mais interessante ainda, então vai ser um ano muito bom, um ano muito legal, um ano cheio de novidades. E só para falar sobre Daytona, que a gente sempre fala que Daytona é um SS, Daytona é a pista que eles mais andam até chegar a Daytona 500. Então, assim, é muito mais fácil você ter a mão do carro, principalmente os pilotos da Sprint Cup, porque eles participam do Thunder Season, do Pre-Season Thunder, alguns participam do Sprint Unlimited. Aí depois no total são 7 partes até chegar a Daytona. Tem o qualify, tem os duel. Então, assim, o piloto passa muito tempo na pista, muito tempo dentro do carro. E a corrida é muito longa também. Então, assim, o piloto consegue ter muito tempo para ele pegar a mão do carro. E diferente de Phoenix. Phoenix, se você chegar na quarta-feira, na quinta-feira está tudo pronto, já os carros já estão passando a inspeção. Na sexta-feira tem ou um treino e o qualify, ou os dois qualify, ou dois treinos, e no sábado o qualify e no domingo a corrida. Então, assim, você tem 3 dias, você está dentro do carro só apenas 3 dias, então é muito diferente de Daytona. Por isso, né, que Daytona, você vê gente muito diferente, pilotos diferentes, andando muito bem, até por, assim, pela própria pista, e os pilotos estão mais com a mão do carro na pista de Daytona. Já diferente dos outros pistas, que chega, treina, qualifica e corre. Então, pessoal, queria agradecer quem ouviu a gente aí, e próxima semana o Rewind está de volta. Abraço para todo mundo. Beleza, moçada, então é isso aí. Nós vamos encerrando essa 27ª edição, que já era para ser a 29ª. Pedindo desculpa por ter ficado de fora ficado de fora por 2 semanas. Bom, prometendo que semana que vem a gente volta com o gás total aí. Bom, moçada, então é isso aí. Continue acompanhando. Twitter, @LeoGuina, @Hélio_Lima42 agora. Ele se rendeu ao Caio Larson, escolheu o Caio certo para torcer. E o meu é @PedroMugarte. Você pode ter informações durante a semana inteira no NASCAR Home Tracks, na página no Facebook, né, um grupo no Facebook, na página Death Racing Brasil. Também tem o Hélio agora está alimentando o blog próprio dele, o Races vs Races, .com.br, .blogspot.com. Hélio? Hélio? Acho que o Hélio já até partiu. Bom, mas independente, se vocês tiverem dúvidas, vocês procurem no Twitter lá, que a gente passa o endereço do site que o Hélio está alimentando agora. E, no mais, vocês podem estar acompanhando no Big One Brasil, o resumo das provas, notícias durante toda a semana também, com a principal cobertura do Thiago Raposo e do Thiago Santa Rosa. Bom, é isso aí, então, moçada. A gente vai ficando por aqui e prometemos retornar na semana que vem com os resultados de Las Vegas e os palpites para a próxima etapa, que vai ser depois de Las Vegas, quem que vem? Bristol. Então nós vamos para Bristol, e aí lá é onde a cobra fuma também. Bom, moçada, então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima semana. Tell your dreams to me.